toda a doutrina de Jesus é alicerçada no amor. Ele veio há mais de 2000 anos e, através de uma proposta totalmente diferente, totalmente nova, ele apresentou à humanidade como caminho o amor. Jesus era a personificação do amor em todos os seus atos, em todo o seu ensinamento. Ele destacava. E ele nos disse, entre outras coisas, um dos princípios basilares dessa doutrina, que era amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo é para nós o princípio básico da caridade. Não tem como nós compreendermos o que é caridade se não compreendermos a necessidade de fazer ao próximo o bem. E nós não entendemos, porque nós achamos que amar significa abraçar, amor no sentido vulgar que se conhece. Na verdade, o que ele quer dizer é que nós temos que querer bem aqueles que nos fazem mal ou que nós entendemos que estejam fazendo mal a nós. Essa é a aplicação mais sublime do princípio de amar o próximo. É a vitória da virtude sobre o egoísmo e o orgulho. Sempre que nós nos machucamos, o nosso orgulho vem à tona e nos mostra um caminho diferente. Mas eu falei do amor no sentido vulgar, e é esse amor que nós temos que transformar. Porque amar não é ter, não é posse. Amar é fazer. O amor é um sentimento de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por isso que não é posse. Amar é permitir que o outro seja livre. Amar é valorizar a vida. Mas não a minha vida. É valorizar a vida como um todo. É compreender a mecânica que nos rege, o que ela pede de nós em termos de sacrifício, de decisões. O amor é um farol que orienta, que mostra um caminho através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós disseminamos. A nossa autoestima se desenvolve pela forma como nós somos tratados por aqueles que nos amam, por aqueles que nós amamos. Isso tem uma força tão grande na nossa realização, que se manifesta durante toda a nossa vida. O amor cria raízes e, ao mesmo tempo, ele dá asas. Ele cria raízes porque ele nos fortalece e nos aproxima de todos aqueles a quem nós manifestamos esse amor. E ele dá asas porque ele permite que esses que nós amamos sejam livres para ter as suas próprias escolhas. Enfim, o amor transforma o mundo. E tudo que nós precisamos é transformar o mundo. Mas essa transformação, ela inicia por nós, individualmente, cada um transformando a si mesmo para que esse movimento repercuta como a pedra que cai no lago e vai formando ondas até a margem. É isso que nós precisamos fazer. Transformar a nós mesmos para que sirva de exemplo, para que sirva de inspiração a todos os outros. Que essa doutrina de Jesus nos inspire e esteja sempre norteando as nossas decisões, os nossos caminhos. Que Deus Pai nos abençoe e nos proteja a todos. E que assim seja.